fachada um agradecimento ao município pelo apoio que nos tem dado para podermos manter a praia com este galardão, e também deixar aqui um desafio que de ano para ano temos vindo a conversar e temos vindo a falar, com o objetivo de alcançarmos a tão desejada bandeira azul. Julgo, e segundo conversas tenho tido com o Sr. Vice-Presidente e com o Sr. Presidente da Câmara, estamos no bom caminho, estamos a trabalhar para que este objetivo seja alcançado e esperamos em breve podermos estar aqui em São Sebastião da Feira a tão ambicionada bandeira azul.